no ar Futifã, o seu programa sobre futebol e muita sacanagem. Chuveiro na área para Renato Sá, subiu para a cabeçada, atrasou para o Baltazar, matou no peito, experimentou uma bomba, tirou. Gol do Grêmio Baltazar! 19 minutos e 35 no segundo tempo, gol do iluminado Baltazar! Gol do chuteira de ouro! O Grêmio faz um. Do Grêmio, nesses últimos 9 anos de TV Gaúcha, de Zero Hora e de RBS. E era isso que eu queria do Grêmio. Se eu quisesse simbolizar em heroísmo o time do Grêmio, eu simbolizaria em Leão. Se eu quisesse simbolizar em técnica, em movimentação, eu simbolizaria em Paulo Isidoro. Se eu quisesse simbolizar em mística, eu simbolizaria em Paulo, no lateral direito. No lateral direito do Grêmio Porto Alegrense, Paulo Roberto, que jamais perdeu um jogo nesse Campeonato Brasileiro. Saiu invicto hoje do Morumbi. E se eu tivesse que fazer uma homenagem aqui agora, eu faria a torcida do Grêmio. Muito boa noite, está no ar mais um Futifã aqui nas ondas da Rádio Fã, futifã.com.br é o site que você acompanha o programa e todas as informações. E agora, 20 horas, 8 minutos, estamos começando uma longa jornada hoje, não é, Juliano? Futifã, entrando mais uma vez nas ondas da Rádio Fã. Exato, e começamos com um momento histórico, por que não dizer... Ontem fez 26 anos que o Grêmio conseguiu o seu primeiro título brasileiro. O Grêmio que tem dois brasileiros, como todo mundo sabe, em 81. Esse que você ouviu aí, o gol do Baltazar sobre o São Paulo. Aliás, São Paulo, que é o adversário do Grêmio na próxima quarta pela Libertadores. Aqui no Olímpico, né? Jogo difícil, mas o resultado também não foi tão ruim pro Grêmio, né? É, exato. O Grêmio perdeu por apenas 1-0, pode-se dizer, lá no Morumbi. E agora precisa vencer por 2 gols de diferença para ir direto para a final. Lembrando que tem o saldo qualificado que pode complicar um pouquinho mais para o Grêmio. E na linha... É, mas além dos... Antes! Além dos títulos nacionais, o Grêmio também tem também diversos títulos gaúchos e decide no próximo domingo, né, mais um desses torneios contra o Juventude. Aliás, o jogo que está causando grande procura de ingressos no Estádio Olímpico. E é de lá que vai falar o nosso comentarista esportivo. Diego Muraldi, boa noite. Boa noite, Rafael. Boa noite, Juliano. Diego. Um ambiente fantástico aqui, a procura. Diego. Alô? Baixa o teu rádio aí. Diego, baixa o rádio que tá dando interferência aí, por favor. Baixei o rádio. Tá, agora fala mais alto também. Boa noite, então, Juliano. Boa noite, Rafael. Ah, agora sim. Realmente foi a procura intensa por ingressos. Os ingressos já esgotados para a final do Gauchão. Muitos protestos da torcida gremista. Mas a diretoria, sabendo desse momento importante que o clube vive, resolveu inovar. A capacidade do Olímpico hoje é prevista para 50 mil pessoas. Anotem aí, o Olímpico vai comportar 100 mil pessoas no domingo. Mas como é que vai ser isso? A diretoria do Grêmio, numa decisão hoje à tarde, lançou o sócio do amor. O associado poderá levar um acompanhante no colo. Mas que lindo, é uma união, né? Uma união dos torcedores, um momento sublime, eu diria. Exatamente. Fiquem tranquilos, torcedores. Que o sócio poderá levar um acompanhante, inclusive aquele que for um pouquinho mais forte, um pouquinho mais avantajado, pode levar dois, botar um em cada perna. Nossa, que fantástico, quer dizer que é torcida reforçada final de semana. Exatamente, e essa movimentação e essa mobilização da torcida do Grêmio é porque a torcida do Grêmio é uma torcida muito inteligente, sabe que na quarta-feira não tem a mínima chance, então vai jogar todas as fichas no domingo contra a filial do Juventude. E na quarta, Diego, aposta em que placar? Na quarta eu acredito numa vitória do Grêmio, 2-1. Mas assim, tão fácil? Não será um jogo fácil, será um jogo nervoso, um jogo complicado, mas eu acredito na vitória do Grêmio pelo placar de 2-1. Fantástico, isso eliminaria o Grêmio, né? Exatamente o que. Exatamente, mas pelo menos seria eliminado por cima, né? E Diego, eu não sei do que isso adiantaria, mas tudo bem. Recebemos agora, durante a tarde, diversos e-mails de torcedores indignados, torcedores colorados, porque me parece que, não sei se confere, estou te perguntando agora, que tu esteves realizando algumas compras na lojinha do Grêmio do Shopping Praia de Belas. Eu acredito que não, né? Imagino que como um bom colorado tu jamais faria isso, mas cabe aqui, devido ao volume de reclamações que recebemos, esse esclarecimento. Confere essa informação ou não? Não, exatamente, eu confirmo, eu estive realmente hoje à tarde no Shopping Praia de Belas, inclusive num belo quiosque do Grêmio, pois eu tive que comprar hoje dois presentes para dois amigos, né? Sim. Que são tricolores. Mas eu quero... Peraí que o nosso detetor de mentiras está acusando, né? Quando dá um barulho assim é que o pessoal está mentindo. Fala, fala. Mas na verdade eu queria... Olha só. Opa, peraí. Tio. Tu tá mentindo muito, eu acho. Agora a verdade, por favor. Vai. Eu gostaria de justificar a nação colorada que realmente eu fui, mas isso em função dos laços da amizade que eu tenho. E na verdade, pra tranquilizá-los ainda mais, eu quando apanhei esses presentes, né, da loja do Grêmio, eu estava com luva cirúrgica. Tranquilos, eu não tive nenhum contato com espécie alguma da loja tricolor. Não houve contaminação, então? Não houve contaminação. Ah, então a torcida colorada fica mais tranquila e os torcedores aqui já se manifestam online, ficando muito satisfeitos com o teu esclarecimento, já estavam preocupados, imaginando que talvez tu estivesse trocando de lado, em função do Inter não estar vivendo os seus melhores momentos. Mas eu acho que ficou esclarecido, então. Não, com certeza. Então tá bom, Diego. Muito obrigado pela contribuição e até a semana que vem. Até mais, Diego. Até semana que vem, uma boa noite pra você. Até mais. E esse aí, então, foi Diego Buraldi comentando o Grêmio, né? Ele que é torcedor do Inter, né? Pra quem ainda não conhece o sistema aqui do programa Futefã, né? Exatamente. Colorado comenta o Grêmio. E o gremista comenta o Colorado. Fantástico, né? E a gente tem aqui, Juliano, a palavra do Sandro Goiano, né? Que, aliás, é dúvida para o jogo de domingo, né? Jogou muito esses dois últimos jogos aí contra o Caxias, contra esses últimos três jogos, né? Exatamente. Contra aliás, o Caxias, um fato curioso, o Sandro é o reserva e é o jogador que mais atuou pelo Grêmio nesse ano. É verdade. É incrível isso, né? O cara reserva e consegue atuar mais que os titulares. Eu acho que ele tem a cara que o Grêmio... Né? Que é aquela cara de raça, né? Da Libertadores e do Gauchão mesmo, né? Então vamos ouvir o que o Sandro falou. Vamos ouvir então, a gente já volta. É dúvida para a decisão de domingo, Sandro? É, na verdade tá inchado, né? Foi num lance com o Souza no meio, onde eu tive uma dividida com ele, machuquei, depois em seguida teve uma com a Luísa, onde só agravou mais. Então tá bastante chato o tornozelo, vamos fazer tratamento aí pra ver se a gente fica em condições pra jogar diante do Juventude. Você reconhece que houve queda do time do primeiro para o segundo tempo? Quando no primeiro vocês tiveram diversas chances de marcar o gol? No meio tempo a gente tinha até a bola do jogo nos nossos pés, né? Mas perdendo não adianta ficar lamentando, né? Agora é pensar, voltar nossas forças aí pra batalha diante do Juventude, porque o São Paulo é só na quarta-feira que vem. Você está escutando... E aí, voltamos! Esse aí o Sandro, que aliás, no último jogo contra o São Paulo, no momento do gol, coincidiu com a saída do atleta de campo. O Sandro se lesionou, saiu, naquele mesmo lance, São Paulo teve escanteio, o zagueiro Teco falhou, e o zagueiro Miranda do São Paulo, zagueiro artilheiro, completou pro fundo das redes e colocou o Grêmio em desvantagem pro próximo jogo. Esse Miranda que, se não me engano, fez aquele gol antológico lá, driblou todo mundo, foi indo. É o zagueiro artilheiro, né? O zagueiro que não funciona atrás, mas na frente ele confere. E agora um ouvinte ilustre, que ele mandou diversos e-mails também, querendo contribuir com o Futefã, está na linha Thiago Valadares, o famoso Valadão, que a partir de hoje também começa a participar do nosso programa. Alô, Thiago? Alô! Grande, boa Thiago! Ô, Thiago, abaixa o som aí. Tá, pode baixar o rádio aí no dial, por favor. Que está atrapalhando aqui nossa transmissão. Agora sim. Agora sim, estamos ouvindo o Thiago Valadares. Boa noite, aí, amigos do Futefã, aos ouvintes também aí. E queria desejar um uma boa sorte aí, né, nessa caminhada, nesse programa novo aí, né? Sabe, Thiago, que sorte a gente não precisa, né? Porque quem tem talento não precisa de sorte. Então, agradeço os teus votos, mas dispensa. Mas vamos lá, qual é a grande polêmica hoje do futebol? Na verdade, o futebol não tem uma grande polêmica, né? A gente tá aqui só preenchendo o espaço. Que sacanagem, hein? Mas a gente queria saber a tua opinião sobre o jogo de domingo, essa grande decisão que se avizinha, Grêmio e Juventude. O que que dá pra esperar? Tu acha que já tá morta a cobra? Jogo? Não, nem cobra não é comigo, né? Nada de cobra. Olha, não foi o que nos disseram. Inclusive, tá aqui na pauta que tu gostava muito, te identificava com o bicho. Não, cobra não. Até os cães aí, né? Vendendo, mas cobra não. Cachorras? É o cachorro, isso. Exatamente. Bom, acho que o jogo de domingo, eu como um torcedor assíduo... Do Inter, né? Do Inter. Ah, mas não é gremista, bro? Não, nada de Grêmio, não dou com a cor azul. Cor vermelha, assim. Não dá pra cor azul. Isso. Ah, só pra vermelho. Só pra vermelho, vamos lá. Faz muito bem. Eu acho que o jogo de domingo, eu acho que o Grêmio vai ganhar, entendeu? Vamos ter que falar a verdade, o Grêmio vai ganhar. Tá, então a cobra tá morta. Não tá morta, eu acho que vai dar. Tá se mexendo um pouco. Pro Grêmio. Ela vai endurecer e tu acha que o amoroso vai dar de carinhoso com ela. Não, eu acho que a cobra não vai endurecer, entendeu? Eu acho que esse negócio de cobra não me falei que não é legal. Mas tu tá falando com tanta desenvoltura da cobra que eu já tô até começando a me desconfiar aqui. Cobra não é um fato, mas eu acho que o Juventude vai dar trabalho pro Grêmio, entendeu? Voltando ao assunto do jogo, que bom. Da cobra, eu acho que o Juventude vai dar trabalho pro Grêmio, mas o Grêmio vai ganhar. Tem apoio da torcida, joga em casa... E eu acho que o Amoroso vai dar um bom carinho ao meio campo do Grêmio. É, só lembrando que o Amoroso não pode jogar o jogo, né? O Amoroso não está inscrito no gauchão, somente na Libertadores. É muito bom assim ouvir. O senhor está totalmente desinformado. Eu gosto assim de ouvintes que têm informação e que falam com propriedade, né? Como um bom colorado, eu estava bem informado sobre a equipe do Grêmio, mas agora vocês me deram uma luz, né? E do jogo de quarto, o que dá para esperar Grêmio e São Paulo? Eu acho que o São Paulo passa. Aí o furo é mais embaixo, não é o Juventude. Aí o furo é mais embaixo. Tu insiste em voltar nesse tema. A cobra vai endurecer. Sim. E a Souza, Rogério Ceni, Muricy, essa turminha vai dar um jeito de cuidar do Grêmio. E qual é o placar que tu acha? Olha, eu acho que vai ser uns 2-1 pro São Paulo. 2-1 pro São Paulo aqui mesmo dentro do Olímpico. Esse 2-1 aí tá pegando aí, né? Pros colorados. É, o placar. Que isso. Aliás, tem Colorado dizendo que o jogo vai ser 2-1 para o. Tem Colorado dizendo que vai ser 2-1 para o Grêmio, para ser bem sofrido. Eu queria perguntar pro Juliano quem é que tá compondo a mesa aí do futebol. Na verdade, a mesa está sendo composta por mim e pelo Rafael, uma equipe numerosa, valorosa. O MSN também tá aí, né? Claro. Claro. MSN sempre aberto, né? Isso. Fora as outras. Né? Silvio, todo mundo que... Claro, participando assiduamente aqui do Futifã, do outro lado da janela. Diversas meninas, como tu sabe, né, Valadão? Com certeza, eu conheço. Conhece a gente, sabe da nossa beleza, do nosso ambiente. Charme, da nossa gostosura e que realmente atrai muitas meninas aqui. Mas trocando de saco pra mala, assim, rapidamente, vocês viram o furo que foi feito na testa do jogador do... Exatamente, nosso goleiro, né? Aliás, foi uma semana de goleiros, né? Na verdade, o goleiro é um assassino, né? Vamos combinar. Não, mas o rapaz, inclusive... Não convido ele pra nessa pelada. A jogada foi tão violenta que ele chegou a receber, e não é mentira, recebeu voz de prisão ao final do jogo. Tamanha foi a violência. Não já tem reunião no Vélez querendo saber o que vão fazer com o goleiro. O goleiro já está passando por tratamento psiquiátrico para reduzir a agressividade. Mas parece, eu fiquei sabendo pelos bastidores, quantas que figuras? Ele foi campeão do campeonato carcerário da Argentina, viu? É sério isso? Muito boa essa. Não, é verdade. Não sei que tu tá rindo, Thiago, tá? Porque é uma informação séria. Uma informação que foi checada, né? Por fontes precisas e seguras. Claro. Exatamente, jogador fontes Palácio. Fontes profícuas. Tá com um furo na testa, né? Abriu mais um furo no Olha, rapaz. Olha, eu acho que nem um cirurgião conseguia fazer aquilo ali, né? Não, agora não tem nem plástico que resolve. Vai ficar pra sem marcado com a trava. Não, de alumínio. O bandido já vem com trava de alumínio direto pra não ter risco de errar. Olha... Jamais irei convidar aquele jogador pra bater uma peladinha aí, né? Não, jamais. Ô, Valadão, aqui ó, tem um ouvinte nosso aqui, o Luiz Gustavo, né? Conhecido. Sim. Do senhor também. Sim. Ele tá perguntando pra ti o que tu achou da contratação do zagueiro do Curitiba. consegui ainda olhar quem é o... É o jogador Douglão. É, realmente, que a gente vê que o Thiago está realmente muito bem informado sobre o seu clube e sobre o clube adversário também. Você é muito bom um jornalista com esse... Muito bom. Isso é muito bom. Não, não é um nome de fome no ar, entendeu? Eu estava tratando de assuntos que não são relacionados ao futebol, entendeu? Agora como microempresário, né, do audiovisual. Sim. Então eu estava por dentro das notícias do mundo da bola, entendeu? Bom, Thiago. Então eu gostaria que não me difamasse. Não, como diz aquele nosso grande amigo, nosso íntimo aqui, o senhor não tem envergadura moral, né, pra fazer esse tipo de comentário, senhor Júlio. É, tá bom. Mas como esse programa aqui é o pior, como esse programa aqui é o pior programa do mundo, a gente só poderia ter os piores comentaristas também ao nosso lado, então a gente agradece muito a participação. E pra encerrar, aproveitando os milhões de ouvintes que estão nos ouvindo agora pelas ondas Rádio Fã, tu sabe que a abrangência é muito grande, né, Thiago? Sim, eu conheço. Pode fazer o teu merchandising da tua microempresa aqui no ar, por favor. É, a minha microempresa, né? É, ela trabalha com audiovisuais aí, tá em online. É, tá voltando o áudio, não sei o que tá acontecendo. Explica pra nós, a gente não entendeu essa parte. Alô? Alô? Fala. Tá todo ar, né? Tá óbvio, né? Não, te cortando. Ah, não, achei que já tava fora já, mas tudo bem. Não tá fora, tá no ar, vai lá. É, trabalha com audiovisuais aí. Inclusive a gente gravou aí o Agnaldo Raiol aí, primeiro de maio, né? Dia do trabalho aí, um grande cantor. Então, enfim, né? Pra qualquer serviço usar. Aliás, o maior cantor desse país, né? Agnaldo Raiol. É, isso aí. DVDs de jogador, peladas em colégio. Peladas? É, não, peladas. Claro. Peladas. Quem foi a última modelo? Como? Quem foi a última modelo que vocês fizeram, clipes? Na verdade, foi peladas de homens, né? Putz, pô, o cara vem e fala de pulo, de cobra, pô. Vocês estão vendo que eu tô, cada vez que eu me mexo, eu afundo mais, né? Cada vez. Afunda mesmo. Tá afundando a cada mexida, é incrível. É, mas é nisso aí, né? Tem uma outra empresa aí de marketing, mas pô, é. Ela tá grandão, então. Vamos deixar em off ainda por enquanto. Tá bem, então tá, Thiago. Muito obrigado pela participação. Esperamos contar com a tua participação todas as sextas a partir de agora aqui no Futifã. Então tá, muito obrigado e agradeço a mesa aí pela oportunidade. Um abraço. Valeu, Thiago. Até a próxima. Esse grande Thiago Valadares, nosso colega, ex-colega aqui da Famex, né? Mostrando aí que tá bem. Jornalista formado, titulado, diplomado e empresário agora. Empresário incrível, agora, né? Rapaz, é multitarefas. Mas o Thiago manifestou um sentimento colorado, um desejo de que na quarta-feira o Grêmio realmente morra na praia e passe a integrar junto com o Colorado a lista de eliminados dessa Libertadores da América. Mas para lembrar, o Grêmio nessa Libertadores ainda não tomou um gol sequer dentro de casa. Primeiro jogo 0-0 contra o Cúcuta, né, Grêmio, forte time da Colômbia. Depois 1-0 em cima do Tolima, também colombiano. E para fechar a participação no jogo tenso e que colocou o Grêmio na próxima fase, ganhou de 1-0 do Cerro, gol do Everton, né? Aliás, Everton, um dos poucos gols do Everton. Eu acho que Everton vai ser Gabirô, hein? Fez esse golzinho aí, se tivesse estrela nas oitavas, depois nas quartas, final, aí a gente sabe como é que é, né? Eu acho que ninguém aguenta mais a gente, quem sabe a gente vai de música, então. Vamos de música, então, Taylor com Jack Johnson, a gente volta daqui a pouco... Ou não. Say Taylor was a good girl, never want to be late, complain, express ideas in her brain. Working on the night shift, passing up the tickets, you're gonna have to pay her if you wanna park here. Well, mommy's little dancer is quite a little secret, working on the streets now, never gonna keep it. And now she's only wishing that she would have listened to the words they said. Poor Taylor, she just wanders around, unaffected by the wind. Vamos lá! Voltando aqui com a participação especial de Tiara, que aliás pode cumprimentar os ouvintes, Tiara, por favor, não vai fazer essa desfeita para os nossos milhões de ouvintes que nesse momento estão nos ouvindo. Aberto, né? Boa noite. Que sensualidade. Vamos lá, voltamos ao Futefã com a participação especial de Tiara. Aliás, Gustavo, Luiz Gustavo também está participando de forma fantástica do nosso programa. Luiz Gustavo, que estaria fazendo sua monografia, nesse momento está escutando o Futefã. Falou que estaria. É. E se o cara está escutando o Futefã, logo, não tem nada para fazer. Então, Luiz Gustavo, por favor, depois se manifeste e pare de fingir que está fazendo essa porcaria de monografia, que todo mundo sabe não vai ser nota 10. Não será mesmo. Mas vamos agora falar de Internacional, né? O Internacional que está aí de folga, aproveitando bem a sua folga ou não, né? Está aí, na última vez que a gente falou com o Ricardo Gotti, nosso comentarista, ele estava acompanhando a delegação que estava em Aruba, né? E a gente está tentando entrar em contato agora com ele para saber onde é que anda a delegação colorada. A gente está aqui tentando a ligação, eu estou enrolando, como vocês podem ouvir. Na verdade, enquanto a gente não consegue contato com o nosso comentarista, eu acho que a gente podia ouvir a parada da bola, não? Vamos então para a parada da bola, hoje com o hino do nosso querido Esporte Clube Sapucaiense, Clube de Sapucaia do Sul. É uma pérola que a gente foi buscar no site da Federação Gaúcha de Futebol. O Grêmio Sapucaiense de Futebol tem Foi fundado no dia 28 de julho de 1941. Tem em seu estádio Arthur Mesquita Dias capacidade para 3 mil pessoas. Então vamos aí para o Parada da Bola e a gente volta daqui a pouco. Você está escutando... Parada da Bola. A força de Sapucaia conhece a raça que sempre vence. Crianças, homens e mulheres, nossa família sapucaense. Sou torcedor até morrer, é rubro-negra esta paixão. Tremula a minha bandeira, no mundo afora, em qualquer nação. Se um dia eu te deixar, levo comigo a devoção. De longe quero gritar, sapucaense é campeão. Meu coração sapucaense me enche de amor febril. Tu és meu campeão, pelo Rio Grande, pelo Brasil. Meu coração sapucaense me enche de amor febril. Tu és meu campeão, pelo Rio Grande, pelo Brasil. De Sapucaia conhece a raça que sempre vence. Crianças, homens e mulheres, nossa família sapucaense. Sou torcedor até morrer, é rubro-negra esta paixão. Tremula a minha bandeira, no mundo afora, em qualquer nação. Se um dia eu te deixar, levo comigo a devoção. De longe quero gritar, sapucaense é campeão. Meu coração sapucaense me enche de amor febril. Tu és meu campeão, pelo Rio Grande, pelo Brasil. Grande. É Grêmio Esportivo Sapucaense. Fantástico esse hino. Um dos maiores clubes, você vê que é homens, crianças e mulheres. Essa família sapucaense é fantástica. Realmente campeão pelo Rio Grande, pelo Brasil. Todos reconhecem a força do Sapucaense, que aliás agora está parado, né? Parado que nenhum outro clube gaúcho. Internacional. Exatamente. É. E para falar de Inter, direto de Bento Gonçalves, está na linha com a gente o nosso comentarista mais que especial, Ricardo Gotti. Boa noite, Gotti. Boa noite, Juliano. Boa noite, Rafa. Rafa veio hoje? Veio, hoje ele veio. Tô aqui. Tá, legal, legal. Eu tô aqui em Bento, né, meio sem ter o que fazer, todo dia treino com bola, sem bola, mais sem bola do que com bola. É porque bola não é bem coisa com o Inter, né? Eu tô acompanhando, isso é uma chatice. Até eu tava ouvindo o hino aí do Grêmio Sapucaense. Sim. E queria perguntar pro produtor se não dá para eu cobrir o Grêmio Sapucaense. Olha, eu acho que seria mais teria mais valor aqui pro programa, né? É, porque ia dar mais notícia, eu tô andando meio no ostracismo com esse negócio de cobrir o Internacional, não faz nada. Mas Gotti, não é verdade que o Inter está se preparando para encarar o grande Ipiranga pela Série B? O grande Ipiranga é a sorte do Internacional, que não vai ser lá no Colosso da Lagoa, não, vai ser aqui no Beira-Rio. Muito esperto esse tal de Galo, esse cara novo aí, hein? Trouxe o jogo da estreia pro Beira-Rio contra o Ipiranga de Erechim. Aliás, não é estreia, porque vai jogar contra o grande Esportivo de Bento, do Reginaldo, do Chiquinho, do Raquete. do Laírton, de tanta gente boa, Renato Portaluppi, Arilson, ô, Grêmio, quer dizer, não, é meu comentário do Inter. Exatamente. Se contenha. Mas parece que eles estão começando da onde deviam começar e não deviam ter saído, né? Mas tudo bem. Aliás, agora, grandes clássicos, né? Grande, eles estão rememorando, né? O lugar que é deles eternamente, que é o Ruralito. Sim. Né? Agora eu não quero deixar essa minha passagem pelo programa hoje em branco sem falar de um assunto que para mim é o assunto da semana em matéria de Colorado. Fala. É o reconhecimento silencioso, tácito, como diriam os acadêmicos, de que 2006 foi sem querer. Qual é a prova? Vocês sabem? Não sei. Mandaram embora o Gabiru. É verdade. Quem é que fez o gol do título? Um cara que nunca existiu. Certo? E eles reconhecem hoje que o cara não existiu e que tudo que aconteceu na prática não existiu, porque mandaram o cara embora. Ah, e aonde ele foi parar, né? Parece que ele vai pro Náutico. Pro Náutico? É. É, ele quer gravar o Aflitos 3, Gabiru. Parece que o Náutico já gravou o 2, né? Eu acho que o 3 tá vindo por aí, é aqui no sul, do lado vermelhinho, tu não acha? Eu quero aproveitar também a oportunidade para dizer que amanhã, sábado, em horário nobre, no Sport TV, pode fazer propaganda aí das outras emissões? Claro. Aliás, o Sport TV é nosso grande patrocinador. Ah, o Sport TV vai estar transmitindo às 9 da noite, pela primeira vez na história da TV brasileira. A TV brasileira vai colocar no ar um programa especial sobre um clube de futebol. Nunca fez isso. Já falou do Milan, do Manchester United, de outro bicho mais. O clube brasileiro nunca teve vez. Sim. Grêmio Futebol Porto Alegrense. A Batalha dos Aflitos às 9 da noite. Na íntegra, uma das mais bonitas páginas da história do futebol mundial. E é uma coisa muito sintomática, né? Para voltar a falar do meu grande Internacional, sim, que justamente no ano seguinte à conquista do título esse do torneio da FIFA, eles, ao invés de passar um documentário sobre os bastidores do torneio da FIFA, etc e tal, vão passar o quê? A segundona de 2005. O que isso significa? Que o que dá ibope é a grandeza do clube. E que o Internacional, que eu estou aqui cobrindo há não sei quantos dias, Bento Gonçalves, pelo amor de Deus. Mas nem campeonato de boleta rola aí nessa concentração. Não, tem um carteado agora. Tem um carteado agora, o Fernandão, o Índio. Sim. E, lesionou no carteado, torceu o pulso, o Wellington Monteiro. E o Helder Grande, imagino também, né? E aí o Galo já pisou na bola, porque botou o Michel antes dele ir embora. Bárbaro. E o que, que eles estão jogando? Estão jogando buraco? Ah, tu tem que ver a vaia no salão, quando entrou o Michel pra jogar. Um troço horroroso. E Gotti, o que tu acha já das primeiras providências de Galo à frente do Inter, tirando crise na granja, né? Sai Pato, entra Perdigão. O que tu tá achando dessas medidas? Joga o Pinga também, né? Eu acho que o Galo tá atacado pela gripe aviária. Ah, porque já não sabe mais o que é Pato e o que é Perdigão. Sim. Mas a coisa só tende a piorar. Sim. E o Abel, que apesar de ter saído do Inter... Pelo salário que me pago, já está muito extenso essa minha entrada. Bom, mas continua. Na verdade, dessa vez a gente pode fazer, porque não é o comentarista que está ligando. Você está escutando... Doutor Abel, mesmo fora, entregou o jogo. Acho que ele... Aliás, entregou diversos jogos esse ano. Continua fazendo aquilo que ele não fazia aqui, né? Que era falar com os jornalistas sobre futebol. Né? Mas... Aliás, sempre informação privilegiada para o centro do país. E a gente tem aqui a fala do Perdigão e do Pinga, né? Que é como a gente falou aqui com o Gotti, eles foram chamados aí para o time titular, né? Então vamos ouvir eles falando aí e a gente já volta. Porque hoje em dia o futebol, ele principalmente a equipe de adversário, ele se resume aos volantes. Volantes que de qualidade eles fazem o time jogar. Então é isso que ele quis dizer, que eu e Ping ia ter que marcar de perto os volantes, os meios tem que ajudar bastante, porque são os volantes que desafogam tudo o jogo, a bola vai no lateral, o lateral está apertado no volante, o volante tem qualidade, joga do outro lado e você tem que correr mais. Então, na verdade, é isso que ele quis dizer e eu tenho certeza que o Pinga, qualquer jogador que vem exercer essa função, vai estar preparado para ajudar. Obrigado. Quando o Galo chamou você para conversar, Perdigão, você ficou surpreso? A gente fica, né, no momento dá um momento de surpresa, mas depois a gente sabe que por tudo aquilo que a gente fez, que a gente, né, já ajudou o Internacional, a gente sabe que não é uma aposta, né, assim, uma escolha jogada para cima e tirada na sorte. É porque ele já conhece meu trabalho, sabe que eu posso, né, com um pouco mais de ritmo, eu posso exercer essa função. E eu vou procurar, como eu falei, vou me preparar, vou me dedicar para que ele eu possa, né, fazer jus a essa confiança que ele está me dando. E fala pinga. É, e muito importante para mim, né? Importante é pegar esse ritmo e não perder essa oportunidade que o Galo está me dando. Bom, você está sentindo uma condição melhor do que, por exemplo, do ano passado? Já, me sinto bem, estou com o peso legal, estou bem fisicamente. Agora é pegar essas partidas aí que o Galo está dando essa oportunidade, pegar ritmo de jogo. Sobre posicionamento, o que, é que ele pediu? Pediu para mim o Perdigão ficar ligado ali nos dois volantes, né? Correr bastante e não deixar os volantes dele jogar. Você está com aquela vontade na engasgada de mostrar serviço, porque você já está um tempinho no Inter e não teve aquela sequência que queria? Eu estou com aquela vontade, sempre tem, né? Estava aqui, estou engasgado para mostrar, e esse ano eu vou ter que mostrar com certeza. Você está escutando... Tá aí, você ouviu o primeiro Perdigão e depois o Pinga. Como se expressam bem esses jogadores, eu fico espantado com o poder de expressão. Eu fico espantoso, eu diria. Espantoso, que nem parafraseando o Perdigão. Mas antes de ir pro nosso bloco de música, falar de um time novo, né, que tá crescendo muito no estado. Crescendo muito, tem uma comunidade muito concorrida no Orkut, né, lançando várias enquetes, né. Fantástico, eu diria, né? É o Bandoc, né? O Carc Bandoc, clube de Capão da Canoa. Aliás, atualmente é o maior clube de Capão da Canoa. Em atividade. Porque... Olha, e tá vendo com a prefeitura de Capão da Canoa para utilizar o Mariscão. Né? Exatamente. O famoso estádio Mariscão. Aliás, quem procurou foi a própria prefeitura, né? Um convênio que... Porque o Bandoc se apresentava na beira da praia. Causava um certo constrangimento, um certo transtorno, porque milhões de torcedores se reuniam na praia, perdiam muitas bolas também. Então a prefeitura resolveu inovar e propor essa parceria. Vamos torcer que dê certo e que o Bandoc continue crescendo em breve, na primeira divisão do futebol gaúcho. Inclusive, agora eu estou recebendo informações aqui do produtor do programa. Que é... Tá. Não, é que o Carc Bandoc vai jogar o jogo contra o Trianon. Fantástico! É? Jogo contra o Trianon promete... Quanto? 100 mil pessoas no Mariscão. Sentadas. Praticamente. Então vamos agora de um bloco musical aqui, né? Pra dar uma aliviada. E a gente volta daqui a pouco. Espere um pouco mais aí que a gente tá voltando. Janela, vejo fumaça, vejo pessoas. Na rua os carros, o céu, o sol e a chuva. O telefone tocou. Na mente fantasia. Você me ligou naquela tarde vazia e me valeu um dia. Você me ligou naquela tarde vazia e me valeu um dia. Na janela vejo fumaça, vejo pessoas. Na rua os carros, no céu o sol e a chuva. O telefone tocou. fantasia. Você me ligou daquela tarde vazia, na mente fantasia. Você me ligou daquela tarde vazia, está escutando. Voltamos! Futifã, são 8h52, direto de Porto Alegre, da Rádio Fã, futifã.com.br. Você pode participar do programa e ter todas as nossas informações, maravilhosas informações, deste que é o pior programa do rádio brasileiro. O pior, melhor programa, né? Exatamente, é melhor. Está no topo dos tops. E para comprovar essa popularidade do Futifã, vou ler agora alguns recados dos nossos ouvintes que vieram por e-mail. Recados estrombólicos e malévolos. Robson Solitário manda para nós: o programa está ótimo, é o melhor até hoje. Largamos as rádios comerciais para ouvir o Futifã. Agradecemos aí o Robson. Ele e muitos outros estão vendo que as rádios comerciais não estão com nada, que o que interessa é informação e humor. E isso só tem no Futifã. É sacanagem, né? Sacanagem, exatamente. Essa é a parte do Rafael. Adoro Frequência Simulada. Parabéns. Passando aí, o Frequência Simulada é outro programa, né? O e-mail não é esse. É, nós recebemos 3 e-mails e um não é pra nós. Fantástico, nossa audiência. E aqui um que pergunta: o que vocês acham da frase do latino que disse que comeu 5 mil mulheres? Flávio de Alcântara. Olha... eu não sei se a gente abre uma exceção. Acho que sim. Como o tema é muito instigante, né? Nós vamos abrir uma exceção. E até eu fui atrás hoje algumas informações sobre o nosso latino, né? Que é, se ele realmente é afirmado isso, talvez se o ouvinte não estava inventando. E não, realmente, cantor latino, em entrevista à revista Caras, falou sem modéstia nenhuma que comeu, segundo palavras dele, 5 mulheres desde que perdeu a virgindade aos 16 anos. Olha, vê que o latino acho que tem alguma semelhança com o Romário, né? Eu acho. Principalmente nessa questão da matemática, um tanto mirabolante. E aí o site Quibiloco, nosso parceiro, fez o seguinte cálculo: se o latino perdeu a virgindade aos 16 anos e ele tem 34, sobraram 18 anos de vida sexual ativa. Ativa, a gente espera, né? Sim, sim. Ele só falou das mulheres, imagina o resto. Então, em 18 anos ele teria que ter catracado 5 mil mulheres, o que daria uma média de 13,5 mulheres por ano. Mentira, que mentira minha. Daria uma média de uma mulher por dia diferente. Olha só. Fantástico, o latino teria que ter, catracado, uma mulher diferente a cada dia. Isso aí incluindo feriados, data comemorativa, dia que seu filho jogava. Mas aí eu pergunto, será que o mesmo pessoal que fez essa contagem contou os gols do Romário? É o eu mesmo acho pessoal? Que não. Eu acho que contou. Então acho que eles contaram aí mulheres repetidas, né? Ou será não, que foi enganado? Todas diferentes. Todas diferentes. Todas diferentes. Inclusive o latino disse que não precisou nunca cantar uma mulher pra levar. Pra já jogo. Canta música, né? Não, até porque não canta nada, né? Se tentasse cantar, não ia conseguir. Tá bom. E entrando nessas questões polêmicas, né? De disse e não disse, disse o que queria e ouviu o que não queria. A gente revirando o YouTube, né? Essa ferramenta fantástica, né? Onde a gente acha pérolas. Aliás, que salvam o Futifã, né? Salvam essa monotonia de dois panaca falando bobagem. A gente achou uma briga entre o Rogério Ceni e nada e? Menos e nada mais também, porque eu não porque nada sabia. Mais, porque é uma senhora deplorável. É, eu nem sabia que ela existia, né? Milly Lacombe, mas pelo Lacombe deve ser parente, né, de um jornalista que tem ali na Globo, né? Diretora de redação da revista TPM, comentarista do programa Arena Sport TV, é um tipo soninha, digamos assim, né? E ela falou coisas aí que não condiziam, né, muito com a realidade, né? E pra cima de nada menos agora do que Rogério Ceni. E falou demais e acabou vindo. Aliás, demais. Rogério Ceni, goleiro artilheiro, né? Goleiro artilheiro. Nos dois gols. Mas sabe que ela, uma das coisas que ela não gostava nele era justamente isso, porque colocava o São Paulo em risco. Vamos ouvir então a crítica? Vamos ouvir a crítica e a gente já volta. Qual é a sua contestação? Você quer dizer, acho que ele é um frangueira. Eu vou anotar. Não, eu acho que eu vou primeiro elogiar para depois, depois. Eu acho que o Rogério é um líder. Eu acho que um grande time precisa de um líder no gol. Eu acho que o Rogério joga com os pés como eu nunca vi nenhum outro goleiro jogar. E ele faz uma coisa que eu acho que é admirável. O resto eu acho ordinário, mas uma coisa eu acho admirável. Ele repõe a bola em jogo como nenhum outro goleiro repõe. Ele arma ataque. Bater falta. Ele realmente bate bem, mas eu queria ver a média de gols. Eu não sei a média de gols. Eu queria poder comparar o Rogério ao Zico, ao Marcelinho Carioca. Eu não sei a média. Porque uma coisa é você falar, ele fez 60 gols de falta. A outra é essa média. Quantas vezes ele foi? Quantas vezes ele colocou o São Paulo em risco? Eu consigo, por exemplo, olhar para o Rogério e deixar de lembrar de quando ele falsificou a assinatura do Arsenal para ser que ele queria aumento no São Paulo. Ele forjou um documento. O que eu acho é o seguinte, o Rogério está há 10 anos no gol de São Paulo. Há 2, o São Paulo ganha títulos. Há 10, o Rogério é o goleiro. Então não é só por causa do Rogério que o São Paulo é esse time que é hoje. Não, longe não disso. É. Ele é o goleiro que mais levanta a mão na história do futebol. E você pega a questão, ele ser o artilheiro do São Paulo na Libertadores no ano passado. O maior artilheiro da história do São Paulo em Libertadores ao lado do Palhinha, do Miller e do Pedro Rocha. Convenhamos. Claro, agora... É bola parada? É bola parada. Faz parte do jogo? Faz. Não, bola parada, o gol não vem em direção à bola, a bola entra. A bola não parada é gol. Não é? O que eu acho notável no Rogério é que ele tenha transformado, como eu disse, uma posição maldita numa uma, com um poder tão grande que a gente não diz que é o Rogério do São Paulo. Diz o São Paulo do Rogério. É, ele glamourizou a questão mas do goleiro. Ele glamourizou graças à competência. Senhorita também, que é Milly, se eu não me engano, né? O nome. Milly, é. O nome. Eu só quero... Só para esclarecer uma única coisa. Acho que a opinião a respeito de um profissional, logicamente ela pode ser positiva, negativa. Mesmo quando os feitos são bons, você pode encontrar gente que opine de forma negativa. E acho que é um direito, né, que todos têm. É, exatamente agora, isso que eu ia te falar, Rogério. A questão, agora, com relação a você, querida, você dizer que eu falsifiquei uma assinatura no São Paulo, isso é uma coisa que você vai ter que provar. Porque você pode não gostar de mim, você pode achar que eu sou ruim, péssimo, eu respeito, assim, sem problema nenhum. Você pode falar tudo que você quiser de mim. Agora, você dizer que eu falsifiquei uma assinatura, aí é uma coisa que nós vamos ter que... Você vai ter que levar esse negócio pra mostrar pras pessoas. Posso? Porque, posso? Não, não, você não pode. Você já falou que eu falsifiquei uma assinatura. Não, você não... Não, pera, pera. Primeiro eu tô ligando, eu sou convidado do programa. Você me escute. Você falou, eu tenho gravado, e é uma coisa que você vai ter que provar. Eu só falei que eu não sabia falar direito da história. Não, se você não sabia, você não pode falar, porque você está no canal de televisão. Você pode explicar a história agora, por exemplo. Se você está sendo assistido assim por muita gente, não tem que explicar. Você vai ter que provar uma coisa que você falou. Eu não sei a história, Rogério. Um pouquinho, Rogério. Não, você sabe porque você tocou na história, você tem que provar. Você pode Rogério, explicar, você tem oportunidade agora. Deixa eu só... Não tem oportunidade. Quem tem que ter oportunidade é você de provar o que você falou. Rogério... Queria agradecer, viu, Cleber? Não, peraí, peraí, deixa eu só... Peraí, deixa eu só não... Deixa eu só falar um negócio pra você. Eu entendo perfeitamente você tá irritado, chateado. A Mili fez uma colocação sobre um fato que aconteceu, eu não sei o jeito, até na hora a gente conversou. Talvez ela possa ter expressado de uma maneira que ela tá dizendo assim, ah, não sei como eu é que foi. Eu não sei dessa hora, pediu que rolou, que rolou aquela história da proposta do Arsenal, que acabou tendo até... um atrito entre você e o São Paulo, você ficou quase um mês meio afastado do São Paulo, isso é fato, é público. Você não acha que pode, eu sei que você está bravo, mas você não pode só contar o que aconteceu naquela ocasião? Não, eu não posso contar absolutamente nada, eu só vou pedir para que a senhorita prove o que ela está falando, que eu falsifiquei uma assinatura perante o São Paulo, tenho 16 anos de carreira no clube. Eu jamais assinei qualquer documento, qualquer outra coisa de proposta, alguma coisa assim. As pessoas vieram oferecer uma proposta de São Paulo. Não tem assinatura minha em lugar nenhum, em canto nenhum absoluto. Mas eu vou gostar que você ache esse documento, porque vai ser um prazer para mim, que você, como uma grande jornalista que é, você vai mostrar, esse documento, você vai levar esse documento a público... E vai mostrar para os seus telespectadores que eu falsifiquei uma assinatura. Você está discutindo sozinho, Rogério. Não foi isso que eu falei. Consigo, por exemplo, olhar para o Rogério e deixar de lembrar de quando ele falsificou a assinatura do Arsenal para ser que ele queria aumento no São Paulo. Ele forjou um documento. Mas eu digo agora, sinceramente, comigo você fecha uma porta gigantesca. Eu acho que com muita gente, por ter agido de uma forma que eu não considero leal com o Aprendiz 3. Portanto, eu não quero mais falar. Para mim, você está duas vezes demitido, não. Fantástico. Aí, Roberto Justus, demitido, Mili Lacombe. Comentário, aliás, esdrúxulo, inoportuno, absurdo dela. Que mesmo que possa ter ocorrido. Mostrando como não se faz jornalismo. Exatamente. Mesmo que o fato, o episódio possa ter ocorrido, a abordagem foi lamentável, a acusação direta, e depois ela tentou se explicar dizendo que não foi o que disse, não foi o que eu disse, o que eu disse, aí ficou feio, né? Aí o Cleber Machado, mais engraçado de tudo, né? Pra quem puder ver o vídeo, né? Tá pra quem está vendo o vídeo aí com a gente. Pra quem puder ver o vídeo, ele tá no YouTube, né? E outros sites aí com vídeos, né? Porque a Mili Lacombe, ela fala no primeiro bloco, só ela, né? Aí ela faz todas essas acusações, não sei o que, fala que ele é ruim e tal, não sei o que. E no segundo bloco, quando entra, já entra o Rogério esperando na linha. E tu só vê o Cleber Machado rindo. Porque ele já sabia, ele já sabia o que ia acontecer, né? O Cleber Machado, que tem outros vídeos também que leva esporro na produção, então ele já sabia o que ia acontecer, né? Então, não tinha o que fazer, né? Tentou aí botar panos quentes ali, mas... ela foi infeliz, não sei o quê. Não e deu. Com essa amostra clara de um bom jornalismo, nós acabamos esse, que também é um excelente programa jornalístico, com compromisso com a verdade, com a informação e, é claro, com o bom humor. A gente fica por aqui, até semana que vem! Uma boa semana aí pra quem... tem que trabalhar semana que vem, né? Exatamente. Um bom jogo para Grêmio e Juventude. E na quarta-feira, imagino que o estado inteiro esteja torcendo pro Grêmio. Afinal, é um gaúcho, né, Libertadores? Exatamente. Né? Acho que não, né? A gente fica por aqui. Até semana que vem. Boa noite. Boa noite.